povoam infinitamente os espaços infinitos, aos que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem que o saibais, já que os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Começa agora o programa Visão Espírita, o nosso encontro semanal pelas asas do pensamento. Que estejamos unidos pelas elevadas vibrações do amor e da fraternidade. Boa noite a você, companheiro, e a você, companheira, nesta jornada terrena. É com grande alegria que iniciamos o programa Visão Espírita de hoje. Que estejamos unidos pelas elevadas vibrações do amor e da fraternidade. Meu nome é Wilson Roberto Garcia. Esse é o programa de número 239. Hoje é dia 6 do mês de novembro do ano de 2019. Agora são 19 horas e 32 minutos dessa noite agradável de quarta-feira. Falamos ao vivo, direto do estúdio da União Rádio Web, na cidade de Piracicaba, interior do estado de São Paulo. No programa Visão Espírita, discutimos temas como a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual, a influência que os espíritos exercem sobre os acontecimentos da vida, a importância do estudo, do autoconhecimento e, sobretudo, da reforma de conduta, com base nos ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina dos Espíritos, codificada por Allan Kardec. Você que está nos ouvindo, participe! Envie suas dúvidas ou seus comentários pela internet no endereço www.facebook.com/União Rádio Web. Deixe seu recado, faça sua pergunta. A sua participação é sempre muito importante. Participa do programa desta noite, desta edição, a nossa amiga Marina Jevartoski. Então, daqui a alguns instantes, a gente já vai falar com ela. Todo início de programa, nós selecionamos algumas datas que merecem ser lembradas. Então, eu encontrei aqui o próximo dia 12, porque a gente pega a data, hoje é dia 6, né? A próxima quarta-feira, dia 13. Então, a gente seleciona as datas que são celebradas entre o dia 7, então, até o dia 12 da semana que vem. Eu encontrei, então, no dia 12 do 11, o Dia Nacional da Liberdade. Então, é em cima dessa celebração que nós selecionamos o texto de abertura, denominado Liberdade Espiritual, do Espírito Emmanuel, extraído da obra Coletâneas do Além, psicografada por Chico Xavier. Como poderá a criatura adquirir a sua liberdade? Muitos de vós, que atualmente na terra lutais e sofreis, no círculo doloroso das penas e trabalhos terrestres, ignorais que o cárcere de hoje é a vossa emanação de amanhã na existência real. Frequentemente, de coração oprimido e de alma alanceada nos tormentos purificadores, o homem exclama: Senhor, não é possível lutar por mais tempo. As dores transbordaram e não posso ir adiante. É preciso, porém, saber conduzir a cruz das provas salvadoras. A todos concedeu o Senhor o quinhão de forças necessárias. Sabe Jesus onde se derrama a lágrima obscura, fazendo brotar ao seu lado a flor perfumada da resignação e da esperança, e todos os padecimentos e dificuldades terrestres têm sua causa justa, ainda que temporariamente inacessível ao entendimento de vossas consciências adormecidas na reencarnação. Desejais a tranquilidade, a aspiração satisfeita, o sonho realizado, a paz e a fartura, mas vos esqueceis de que viestes ao mundo para reparação ou aprendizado, em que as dores são elementos vitais de toda a conquista para a felicidade futura. Adquirireis, portanto, a vossa emancipação e a vossa liberdade sagradas, suportando com heroísmo as amarguras e as experiências que a Terra vos oferece. No oceano encapelado, cheio de perigos, aprende o marujo a dominar tempestades. Aprendizes da escola do sofrimento, num mundo onde toda posse material é precária e transitória, sabei que apenas o ouro sagrado da experiência na dor e no trabalho pode comprar o palácio da vossa liberdade. E assim, amigos ouvintes, mergulhados nessa atmosfera de espiritualidade, é que eu enfim posso dizer boa noite, minha amiga Marina Jevartoski. Seja bem-vinda e olha que texto sobre liberdade, Marina. Boa noite a todos os ouvintes. Maravilhoso o texto, né? Maravilhosa reflexão. E na voz do Wilson, mais ainda, me permita... Boa noite. E veja que é interessante, né? Quando nós falamos em liberdade, Marina, é claro que a primeira impressão que nos vem é ser livre é a pessoa que pode fazer o que quer, que pode decidir os próprios caminhos, né? Que tem as suas vontades se sobrepõem às vontades do outro. Então, a pessoa que se considera livre, geralmente ela não se considera na posição de obedecer a uma outra pessoa. O que dá para a gente entender de liberdade? Porque assim fica uma pergunta que é até meio filosófica, Marina. Nós somos realmente livres enquanto mergulhados na carne, com tantas necessidades que temos? Pois é, se me permite, antes de uma reflexão espiritual... trazer para o nosso público uma pesquisa científica, porque elas também nos ajudam, né? Como bem disse Kardec, a ciência vem sempre corroborando as verdades, né? Na medida das descobertas. E num trabalho científico, em muitos trabalhos científicos, concluíram que... a gente pensa que felicidade está ligada a poder fazer o que quisermos. E a pesquisa mostrou que não. Que quando a gente tem várias opções e podemos escolher, a gente ou escolhe errado, ou depois que escolheu, gostaria de ter escolhido outras coisas, porque também nós não podemos fazer tudo ao mesmo tempo. Então, nós estamos... Em questões materiais, nas escolhas materiais, nós estaremos sempre angustiados, sempre incompletos, se nós não levarmos em conta a liberdade no sentido espiritual, que seria a gente conquistar, né, a sabedoria. Daí nós estaremos livres mesmo de todos os percalços da matéria. Tá? Pela confusão que a gente faz do que significa liberdade, que nós não alcançamos ela ainda. Isso é muito interessante, de verdade, né? Existe intrinsecamente uma angústia em toda a escolha. Uhum. Então, se eu tenho o caminho A e o caminho B a escolher, eu escolho o caminho A. Uhum. E eu vou viver todas as experiências relacionadas à escolha que eu fiz, naturalmente. Uhum. Então, a paisagem que eu vou observar é a paisagem presente no caminho que eu escolhi. Isso. Então, as dificuldades também, as pedras, as depressões, os montes que eu vou ter que vencer, são relacionados à escolha que eu fiz e nunca ao caminho que eu não escolhi. Exato. Portanto, a angústia ela está exatamente no pensamento de que, mas e se eu tivesse escolhido o outro caminho? E a pesquisa, não teria sido melhor, né? Exatamente, Wilson. Você vê que, olha, a pesquisa fala disso. Eles propuseram para os pesquisados, né? Para aqueles que foram a amostra deles, escolherem uma viagem para Paris ou ir para Bahamas. Quem estava em Paris não curtiu, ficou pensando, e se eu tivesse ido para Bahamas? E quem estava em Bahamas ficou pensando, será que Paris não teria sido mais vantajoso? Então, é pequeno, porque na matéria vai ter sempre isso. Quando a gente entende o sentido de liberdade, daí nós sentiremos plenos. Pois é. Donos de nós mesmo. Casa com a morena e pensa, se eu tivesse casado com a loira, com a eu seria loira. Mais feliz, né? Mais ou menos. Casa com a loira e fala, se eu tivesse casado com a morena, a vida seria outra. Né? Escolhe uma determinada profissão, vira advogado, fala, ah, mas se eu tivesse sido cantor de rock, eu seria mais feliz. É cantor de rock, pensa, se eu tivesse sido advogado, era aquilo que eu queria. Vai nós sempre projetamos a nossa felicidade onde não estamos. Tá. Né? E o que você falou sobre sabedoria, eu quero explorar um pouco mais isso. Porque a gente vai lá na filosofia e René Descartes, ele vai dizer que a felicidade realmente está na capacidade, na compreensão que você tem para poder realizar suas escolhas. Uhum. Então, vamos entender o que significa isso. Nós temos uma população. Uma população vai às urnas. Uhum. E ela, ao escolher o seu representante, o seu candidato, ou o seu plebiscito, seja ele qual for, ela escolhe alguma coisa que depois a prejudica grandemente. Vamos dar um exemplo simples, né, e acessível para o nosso contexto aqui. Jesus e Barrabás. Uhum. Embaixo, o povo escolher Jesus, né, o mensageiro da paz, que tinha uma proposta de educação, de transformação, mas assim uma proposta de longo prazo. Porque geralmente todas as soluções pacíficas, né, denotam tempo. Não são soluções imediatas. Né? As revoluções, ao contrário, né, geralmente são pautadas na violência. Exato. E Barrabás era o representante da violência. Né? Então o povo pensou, entre esse e aquele, nós queremos aquilo que vai resolver. Aquele lá tem potencial para resolver, para nos tirar das mãos do jugo dos romanos. Né? E optaram por Barrabás. Esse é um exemplo. Assim como existem exemplos nas democracias de todo mundo, de escolhas que não são bem feitas e levam os países a grandes dificuldades. A gente está vendo o nosso vizinho aqui, Chile, as dificuldades que estão vivendo, a própria Venezuela e outros tantos exemplos. Mas aí a gente vai entender. Essas pessoas, eles vão responder por isso? Por exemplo, aqueles judeus que escolheram pela morte de Jesus e pela libertação de Barrabás, eles são responsáveis por aquela escolha? Ou eles ignoravam realmente, eles não exercitaram a liberdade plena, porque ignoravam as consequências, isto é, eles tinham sido alimentados com informações inverídicas, mentirosas, assim como acontece na política atual. Então, essas pessoas, elas podem ser responsabilizadas mesmo quando ignoram as consequências, enfim, e os elementos para que possam decidir adequadamente? Pois é, a doutrina espírita nos diz que o livre-arbítrio, ele é uma faculdade que nós vamos desenvolvendo também. Então, olha que maravilhoso, né? A gente, quando é mais ignorante, não é totalmente... Seria como a criança, Wilson. A criança, ela não tem noção de tudo que ela faz. Né? Então, e nós também éramos mais crianças espiritualmente antes do que agora. E sucessivamente, até chegarmos à evolução maior dos mundos felizes e puros. Né? Então, vai sendo tudo paulatino. Nós também, a gente não imputa à criança todo, né, o peso e a responsabilidade, né, das escolhas. Imagine nosso pai, né? Pois é. Então, funciona assim para, vamos dizer, para as leis divinas, né? Pois é. A gente vê, toma, por exemplo, um exemplo histórico, né? A Revolução Francesa, pautada em valores, né, elevadíssimos. Né? Liberdade, a bandeira, liberdade, igualdade e fraternidade. Alguns anos depois, os próprios né, líderes da revolução, enfim, se perderam no se caminho. Se perderam, forjaram os maiores assassinatos, mais de, não lembro o número de pessoas, mas milhares de pessoas no mesmo ano foram mortos, decapitados, enfim, uma violência tremenda. E nós temos aí três valores. E é curioso que tem um texto de Kardec exatamente com esse nome. Liberdade, igualdade, fraternidade. Para a gente entender, Kardec, 1857 adiante, estava bem próximo, né, da Revolução de 1789. Sim. Mas como a gente vai entender isso? Olha, liberdade, igualdade e fraternidade. Então vamos pegar do meio. Então vamos entender que para haver liberdade, isto é necessário ter igualdade. Porque se eu considero que o meu semelhante é superior ou violento ou vai me dominar, se eu não vejo igualdade e eu temo que ele me domine ou tome aquilo que é meu, eu faço o quê? Eu ataco primeiro. Né? Então, ou eu tolho a liberdade dele, ou eu limito a liberdade dele, eu vou aprisioná-lo para que ele não. Então, a gente vai entender a relação desses três conceitos, né? Da igualdade, da liberdade e da fraternidade. E como a fraternidade entra nisso, Marina? Eu acho que é o corolário de tudo, né? Porque a fraternidade, ela vai estar presente na medida em que a gente buscar, né, essa igualdade e essa liberdade. A fraternidade, ela vai estar acontecendo, assim, que eu vejo, né? E na busca de um... Nós necessitamos dessa fraternidade. É a representação do afeto. E sem afeto, nós enlouquecemos, né? Tanto que a gente chama todos os transtornos psiquiátricos de transtornos do afeto. Olha o peso da fraternidade, né, nas nossas vidas, né? A fraternidade é aquilo que nos une, de verdade, né? Eu acho que daria para fazer uma correlação com a solidariedade, né? Com a gente estar ligado um ao outro. E a fraternidade, então, quando eu tenho o outro como irmão, eu tenho como igual. Nem como superior, nem como inferior. Todas têm conceitos muito ligados muito e não ligado. Podem... Uma dependente da outra. Talvez... Só que se você vai buscar a liberdade sem os sozinha, outros, não é guerra, consegue. Vira guerra. Exatamente, é. E, por exemplo, e igualdade também não acontece. Por exemplo, a força da justiça ou da legislação. Né? Entra um legislador aí, vamos tentar igualar todo mundo. Né? Vemos o comunismo, por exemplo, que é uma doutrina bem, como a gente diria, não prática. Né? Não prática. É idealista, é muito bonito, mas essa igualdade material jamais vai existir. E Kardec coloca isso no próprio o Livro dos Espíritos, quando ele fala sobre se é possível que exista, ou se já tem existido alguma vez, a igualdade material, e a resposta é que não. Nunca houve e nunca haverá igualdade material. Então não dá para impor a igualdade. Não dá. Né? A igualdade material. Mas dá para ter a igualdade de bem-estar. O mesmo Kardec diz. Isso é, mesmo com diferenças materiais, nós todos poderíamos estar bem. Porque a fraternidade entra, né, como esse aglutinador de tudo que isso. Que vai gerar esse bem-estar. E que vai trazer para cada um, dentro do seu grau de compreensão, esse o respaldo, o prazer, a alegria, né, que é necessária para a gente poder, dentro da luta, ser realimentado, né? Sim, sim. A palavra que me fugiu era utópico. Utópico. Que o comunismo material é uma doutrina utópica, né? Isto é, que não é realizável, na verdade. Ela é teórica, né? Mas prática, pelo menos, não vejo como aplicá-la na realidade, menos na realidade do mundo. Uhum. É claro que, se a gente for falar em uma comparação com o capitalismo, é claro que o capitalismo também, ele é aviltante do ponto de vista da desigualdade que ele gera, mas a gente tem que encontrar um meio termo, né, para encontrar essa igualdade. Exato. Não tem, Marina? Nem lá e nem cá. Nem cá. Né? Tem que ter um meio termo. Quer dizer, as diferenças vão haver, porque existem diferenças das nossas capacidades. Nós somos diferentes. Somos iguais, Marina? Nós somos iguais? Então, se nós somos... Bom, partindo já do pressuposto que o pai nunca cessou de criar, estão sempre surgindo, né? Novos espíritos sendo criados. E na Terra, nem todo, nós estamos num mundo onde nós temos um grau evolutivo, mas dentro desse grau, nós temos vários, dentro dessa faixa evolutiva, nós temos diversos graus. Mesmo na Terra, né? Mesmo na Terra, e é importante isso, porque os que sabem, né, que já passaram pelas experiências, ensinam os outros que estão chegando. Não é assim quando nós chegamos à Terra através dos nossos pais? Isso. E o Livro dos Espíritos fala muito bem que a vida do berço ao túmulo, ela é uma representação do nosso desenvolvimento espiritual na eternidade. Isso nós nunca podemos esquecer, porque ela nos ajuda muito nas nossas reflexões. Do dia a dia mesmo, a gente fala, nossa, como será que seria isso? Reportemo-nos à vida, como somos educados pelos pais, as atenções, as nossas peripécias, e a gente vai entendendo. Então, de maneira que não somos iguais nem fisicamente e nem espiritualmente. Né? Muito interessante a sua colocação, então, que assim que fique para o nosso ouvinte esse registro. Deus sempre criou, portanto, Ele cria... Né? Alguns espíritos foram criados antes, outros depois. Quer dizer, nós não fomos criados ao mesmo tempo. Não. No mesmo instante. Não. Né? Não tivemos as mesmas oportunidades. Então, a vivência, a minha experiência como espírito é única, é totalmente ímpar. E a sua é única. Quer dizer, você é uma pessoa que tem características que são únicas. Então, e essa diferença é maravilhosa, esse contraste, porque é exatamente com isso que nós crescemos e aprendemos e nos transformamos. Exato. Sou eu aprendendo com a experiência da Marina, do Guilherme aqui, nosso técnico de som, né? E cada um de nós trocando as experiências e sempre abertos para poder aprender. Isto é, somos iguais então... Do ponto de vista em que todos somos, tivemos a mesma origem, filhos do mesmo pai, somos irmãos, mas vivemos temporariamente diferentes. E todos temos o mesmo fim também, não é isso, Marina? E uma sabedoria, exatamente, o mesmo fim. Destino nosso é o mesmo, é, né? É o mesmo. E qual é esse destino? De todo mundo. A sabedoria, a né? Perfeição, a felicidade sem limites. Sem limites, não dá nem para imaginar como seria. Viu, Wilson? Eu fico pensando, às vezes... Toda vez, é uma curiosidade, mas que eu vou ao banco e a gente tem que colocar no caixa eletrônico a biografia, toda vez eu me encanto. Eu falo, meu Deus, só o Senhor mesmo. Nós descobrimos únicos, como, né, fazer a biografia, mas foi Deus que fez cada um, bilhões de pessoas e de espíritos, cada um diferente do outro. Encarnados 7 bilhões, né? Contando os desencarnados, são 30 bilhões. Pense cada um com uma digital e uma biografia. É maravilhoso, não é? Sem dúvida. É uma coisa... nós conseguimos, no máximo, é imitar, né? Sim, computadores imitam o cérebro e algumas coisas imitam a natureza, mas tudo já estava aí, né? E essa é uma das propriedades do nosso corpo espiritual, o que nos dá individualidade, porque todas as experiências que nós vivemos fica registrado nesse corpo espiritual. Olha, então é isso que nos torna únicos, o nosso perispírito é o que nos dá a individualidade, que é a função, que é chamada de função individualizadora do perispírito. Então nós somos únicos porque cada experiência, cada pensamento, por mais insignificante que possa parecer, fica registrado no nosso perispírito. E aí, quando nos encontramos perispiriticamente, nós somos diferentes. E, assim, vai uma sugestão. Ao invés de a gente se preocupar tanto com as desigualdades, vamos nos encantar com as diferenças, né? Exato. Porque se fosse tudo igual... Imagina, que chato seria. Não, a gente ia ficar aqui se repetindo, Marina. Iam ficar se repetindo aqui, imagina, falando as mesmas coisas. Exatamente. Né? O que é legal mesmo é a gente ter opinião diferente. É. Né? Respeitar. Tem um amigo aqui que tem uma opinião política totalmente diferente da minha, né? E a gente vive brincando, porque ele manda alguma mensagem para mim e já manda uma figurinha logo atrás com um determinado personagem político. E eu respondo para ele com outro personagem político. Né? Mas sempre com o maior bom humor e bom respeito. Humor, né? Agora, a gente não pode assim raiva da pessoa pela opinião dela. Aqui eu dei um exemplo político, mas não precisa ser político, pode ser qualquer exemplo. É. Tem a questão de briga de torcidas, que coisa mais feia, pensa bem. É. O meu time é melhor do que o seu. E poderia ser aproveitado. Poderia. Porque é tanta energia junto que é produzida naquele momento, uma energia que todo mundo, né, irradia ali, poderia ser aproveitado para tanto bem aquilo. Tanto bem, não, com mas certeza. Aí de repente ela é canalizada na forma de violência. É. Pessoas pegam porretes, pau, se agridem, quantas vezes não perdem a vida, né? Até com crianças no campo de futebol. Então isso é importante a gente entender. Quando a gente tem essa visão que você disse, Marina, de realmente se locupletar com as diferenças, né? Tudo fica muito mais interessante. A antropologia faz isso, né? A antropologia ela vai estudar as outras sociedades de uma maneira a compreendê-las pelo olhar de quem vive naquela sociedade, não comparando aquela sociedade com a nossa, porque não faz sentido algum. Não faz sentido. Eu pego uma sociedade, por exemplo, eu vou lá e critico o tailandês porque ele se alimenta de cachorro e pra gente o cachorro é um animal de estimação. Então, não é possível fazer essa comparação, porque são mundos diferentes, criações diferentes. Agora, é preciso amar aquele irmãozinho do mesmo jeito. Eu sei que é difícil. É. Na prática, é difícil, não é? Olha que o Espiritismo nos dá bastante ferramentas, né? Exatamente. É maravilhoso. Né? E aí que a gente chega, então, na conclusão daquilo que você falou. Sabedoria. Então, para que sejamos iguais, é necessário que adquiramos conhecimento. Conhecimento. O Espiritismo nos dá um cabedal enorme de conhecimento. Mas conhecimento também sem prática não vira sabedoria, né? Não. Né? É aí que está. É ler o livro. Como que é que Kardec diz que reconhecemos os espíritas? Pelos seus esforços em promover, né, a transformação moral. Em superar suas limitações. Esse é o espírita verdadeiro. Então, não é aquele que leu todas as obras do Espiritismo, que sabe de cor, faz as referências. Eu estou dando um exemplo do espírita, mas também podia ser um exemplo da Bíblia, né? Pessoa tem passagens, versículos decorados, está lá em Paulo, capítulo tal, versículo tal. Eu acho tão bonito isso, porque eu não lembro. Mas eu não lembro dessas referências. Eu vejo as pessoas dando referências de capítulos e versículos. Nossa, que bonito isso, né? Queria decorar também. Mas aí, na primeira oportunidade de se revelar, né, como um cristão, perde, né? Acaba no, perde na prática. O que é importante é o exercício mesmo. Então, o Espiritismo nos explica isso. A gente vem para cá. Espíritas, amai-vos. A gente vai falar isso daqui a pouco. E agora, aliás, eu vou falar então, já vamos para o próximo bloco. Ó. Amigos ouvintes, muita atenção para esta orientação. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Com esta frase, o Espírito de Verdade nos adverte sobre a importância do estudo para a aquisição de valores elevados. Por isso, vamos empreender o estudo sério da doutrina espírita. Mas, atenção, comece pelo começo, lendo as obras básicas da codificação. São elas: O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, O Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e a Gênese. E lembrando sempre que você pode adquirir estas e outras obras lá na Livraria Espírita Allan Kardec, que fica na Rua Voluntários de Piracicaba 583, esquina com a Alferes José Caetano, a Livraria Allan Kardec, que também é uma atividade da USE, da União das Sociedades Espíritas, que também é a mantenedora deste programa aqui, do programa Visão Espírita. Bem, nós vamos então agora para uma mensagem de abertura. A gente vai ouvir a Terezinha de Oliveira com a mensagem Súplica. E retornamos em instantes para o segundo bloco. Fé, Senhor. possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Volte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Volte-me tudo que hoje me rodeia e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Bem, amigos, estamos de volta depois dessa linda mensagem, que é uma prece na voz da saudosa Terezinha Oliveira. Nós estamos então preparados para iniciar o segundo bloco do programa Visão Espírita dessa noite, do dia 6 de novembro. No segundo bloco, nós estudamos a obra O Evangelho Segundo o Espiritismo. E nós estamos lá no final, nas preces, né, nos modelos de preces que Kardec nos apresenta. E hoje a gente avança para os itens 46 e 47, é o capítulo 28, itens 46 e 47, que é então a prece pelos nossos inimigos e pelos que nos querem mal. Neste ponto da obra, Kardec sempre abre com um prefácio em que ele explica, né, as razões, o porquê da prece, e depois, na segunda parte, é a prece em si. Então eu vou ler esse trechinho e depois eu vou passar para você, para Marina, para poder fazer os comentários. Prefácio. Disse Jesus: amai os vossos inimigos. Esta máxima é o sublime da caridade cristã. Mas, enunciando-a, não pretendeu Jesus preceituar que devamos ter para com os nossos inimigos o carinho que dispensamos aos amigos? Por aquelas palavras, ele nos recomenda que lhes esqueçamos as ofensas, que lhes perdoemos o mal que nos façam, que lhes paguemos com o bem esse mal. Além do merecimento que, aos olhos de Deus, resulta de semelhante proceder, ele equivale a mostrar aos homens em que consiste a verdadeira superioridade. Item 47, prece. Meu Deus, perdoo-a, e aqui é o nome da pessoa que você deseja perdoar, o mal que me fez e o que quis me fazer, como desejo que me perdoes e também ele me perdoe as faltas que eu haja cometido. Se o colocaste no meu caminho como prova para mim, faça-se a tua vontade. Livra-me, ó meu Deus, da ideia de o maldizer e de todo o desejo malévolo contra ele. Faze que jamais me alegre com as desgraças que lhe cheguem, nem me desgoste com os bens que lhe poderão ser concedidos, a fim de não macular minha alma por pensamentos indignos de um cristão. Possa a sua bondade, Senhor, estendendo-se sobre ele, induzi-lo a alimentar melhores sentimentos para comigo. Bons espíritos, inspirai-me o esquecimento do mal e a lembrança do bem. Que nem o ódio, nem o rancor, nem o desejo de lhe retribuir o mal com outro mal me entrem no coração, porquanto o ódio e a vingança só são próprios dos espíritos maus, encarnados e desencarnados. Pronto esteja eu, ao contrário, a lhe estender a mão fraterna, a lhe pagar com o bem, o mal e a auxiliá-lo, se estiver ao meu alcance. Desejo, para experimentar a sinceridade do que digo, que ocasião se me apresente de lhe ser útil. Mas, sobretudo, ó meu Deus, preserva-me de fazê-lo por orgulho ou ostentação, abatendo-o com uma generosidade humilhante, o que me acarretaria a perda do fruto da minha ação. Pois, nesse caso, eu mereceria me fossem aplicadas estas palavras do Cristo: já recebeste a tua recompensa. Maravilhoso, né? É até difícil comentar Kardec, né? É difícil. Porque assim, o texto dele, ele é tão sucinto que a gente não maravilhoso, tem... mas é maravilhoso. O problema é isso mesmo. Nós não alcançamos ainda essa capacidade, porque nós somos impulsivos. Aí, na hora que estamos mal ou que nos fazem alguma coisa, porque tem o inimigo presente e tem o inimigo desencarnado, né? É muito difícil, porque por causa do nosso ser impulsivo, do nosso ser ansioso e imediatista, que falávamos no início, né? Do primeiro bloco. E aí a gente tem dificuldade, mas é maravilhoso. E a gente entrevê, e eu acho que o início é por aí, entrevê que a vingança é uma bola de neve. E aquela frase sempre, eu falo muito para os espíritos que vêm com desejo de vingança nos trabalhos mediúnicos, os irmãos que... justamente vem cobrar a justiça. Então, nós os entendemos, porque a justiça, ela está, como diz nos livros das obras básicas, ela está entranhada em nós. Todos nós temos o desejo. E, às vezes, os espíritos que circulam nas esferas do mal, eles se auto-intitulam justiceiros. Da moda deles, eles buscam a justiça. Só que com a violência, né, Wilson? E aí que está o erro. E Jesus ensinou com o perdão. E o que essa prece nos ensina é perdoar ao inimigo e a nós mesmos, porque com certeza, se temos inimigos, é porque também já fizemos semeaduras estranhas com esta pessoa. Você falou uma coisa interessante, Marina, no bloco anterior, que agora fez um link para o que você disse agora. Na verdade, um inimigo nada mais é do que um amigo que nós não soubemos cuidar em algum momento. Porque um inimigo é alguém que tem um laço de afeto com a gente. Mas que afeto? Afeto no sentido de afetar. Ele nos afeta negativamente, ou nós o afetamos, isto é, ele mexe, nos incomoda. Ele nos incomoda de alguma maneira. Quando ele entra no ambiente, me incomoda a presença dele. Eu não gosto de ouvir como ele fala ou o que ele fala, né? Às vezes só a imagem dele, né? A gente vê a foto da pessoa, já torce o nariz, fala. Exato. Ah. Ele nos afeta de alguma maneira. Então, para que ele nos afete, tem que haver um relacionamento, tem que ter havido um relacionamento ali. Se nunca tivesse um relacionamento, seria indiferente, ele não existiria. Mas houve um relacionamento em algum momento, houve uma aproximação, e você comentou muito bem sobre os trabalhos mediúnicos. É muito comum também, eu já participei de trabalhos mediúnicos em que, quando a gente vai indagar o espírito que está obstinado na vingança, por exemplo, contra uma pessoa, e a gente vai fustigá-lo lá, se lembrar do passado, a gente vai encontrar lá atrás que ele amava aquela pessoa, ou que era um grande amigo que o traiu, ou era a esposa que o traiu, mas sempre foi alguém que o decepcionou. Então, alguém que ele nutriu alguma expectativa e que não foi atendido, mas aquilo gerou, então, a separação. Mas significa que se existe ódio, já existiu o amor. O amor, exato. Em algum momento já existiu alguma coisa que aproximasse. E foi mal conduzido. Foi mal cuidado de amor, foi por incúria. A gente faz isso o tempo todo. Né? E aí a gente... Aquele comentário, quando Kardec fala aqui, né, livrai-me Deus da ideia de um maldizer. Você falou sobre os justiceiros, né? Quantas vezes a gente ouve, né, a pessoa fala assim, olha, eu não estou falando mal de fulano, né, mas a gente tem que falar, é verdade, né? É fato. É maldizer, né? É verdade. Você veja como é difícil para a gente, no estado evolutivo que a gente se encontra, né? A pessoa vai na casa espírita, ouve a palestra, recebe o passe, sai de lá do passe, parece que tomou um banho fresquinho, né? Não chega nem na calçada, porque já encontra no meio do caminho alguém, já fala mal de outro que já não está lá. É muito grande essa luta. Mas olha, eu tenho uma sugestão para dar, que para mim tem servido bastante, Wilson. É aquela história que o inimigo nos ensina... Porque ele conhece mais a gente do que a gente mesmo. Porque ele nos enxerga em pontos que nós, muitas vezes, não queremos enxergar, né? E eu acatei um conselho e tenho procurado viver e tenho aprendido muito. Quando aquele que não gosta de mim, né? Que eu considero que me incomoda, como você falou, fala de mim um defeito... Eu tenho procurado dar crédito e me melhorar naquela questão. Ótima dica. Isso é muito importante. Porque essas pessoas são aquelas que trazem um letreiro em cima, piscando uma luz, piscando. Enxergam nossos defeitos com mais clareza. A gente encobre, né? Eles revelam. Eles revelam, exatamente. E eu queria comentar aqui do texto também, né? Levantar para você comentar. Porque nós temos a lei, nós estudamos, né, como lei de causa e efeito, que são as consequências daquilo que nós fazemos. Eu já vi também muitas vezes essa expressão, eu perdoo, mas agora é com Deus. Né? É como se ele transferisse a raiva que ele tem para um ser mais poderoso que ele. É verdade. Eu perdoo, mas se ele vai se ver com Deus, a lei de causa e efeito, ninguém escapa da justiça. Escapou da justiça dos homens, ninguém sabe, mas Deus ninguém escapa. Parece que ele está agourando, né? Um agouro, ele quer que a pessoa se dê mal realmente. É verdade. Se nós lembrarmos que quando desejamos o mal já está em nós, em primeiro lugar, eu acho que por essas pequenas reflexões, a gente consegue ir aliviando um pouco essa carga, que tá difícil, né? Tá difícil. E se a gente lembrar, enfim, por último de tudo, dessas pequenas, que nós todos somos irmãos e que o Pai criou a todos nós com a mesma finalidade. E nessa hora a gente lembrar disso... A gente só vê aí o inimigo como alguém mesmo que naquele momento, como dizia Sócrates, está equivocado. Pois é, isso veja que nós aqui sempre suscitamos, né, essa nossa conduta não é com o objetivo de nos sentirmos culpados, né? Mas quando a gente faz isso aqui, é o contrário, é para a gente causar um estranhamento sobre a nossa conduta mesmo. Esse é o objetivo, né? Claro. Olhar para nós mesmos, mas será que eu estou fazendo isso? Olha, às vezes a gente se identifica, e é claro que eu falo isso porque eu me identifico. Mas, naturalmente, lógico, eu falo para mim, por mim, né? Exato, e se nós lembrarmos, Wilson, que nós estamos... Só no segundo degrau da escala evolutiva? Pois é, dá um primeiro passo ainda. Bom a gente começar. Olha, a boa notícia é que não dá para voltar para trás. Essa é a parte boa. Mas vamos aproveitar aqui uma outra coisa interessantíssima que tem no texto, né? Induzi-lo a alimentar melhores sentimentos para comigo. Olha a preocupação de Kardec. Ele está pedindo para que Deus ajude aquela pessoa a gostar dele. Olha como isso é importante. Eu já ouvi a frase, não sei se você já ouviu essa frase, o nosso amigo ouvinte já ouviu. A pessoa que diz assim, olha, se gostar de mim é um favor, se não gostar é dois, né? Eu não dependo dele, né? Não sei o que lá, ele não paga minhas contas. Então, aqui a gente vê que não é bem assim. Não é assim. Isto é importante. É importante que a pessoa goste da gente. Mas por que é importante que a pessoa goste da gente? Pois é. É lógico, né? Tudo que nos cerca são vibrações. E é lógico que é melhor estar cercado de vibrações positivas do que negativas, porque todas influenciam no nosso organismo, no nosso psiquismo, no nosso comportamento. É lógico que se nós angariarmos amigos, nós seremos mais felizes, né? Então, eu acho assim, e enquanto você lia, Wilson, a prece, me vinha fortemente. Mesmo que nós não consigamos, como nós falamos no início, né? É difícil tudo isso. Mas a prece é um exercício. Não é que na primeira prece nós saibamos fazê-la assim. É por isso que os espíritos deixaram um modelo. A primeira prece de quem? Né? Exato. A gente pode ler as preces do Evangelho enquanto nós não conseguimos formular as nossas por causa dos nossos impulsos. Se nós lermos, a palavra tem uma força tremenda e vai acabar criando em volta de, porque são palavras maravilhosas. São. Mesmo que elas não tenham saído da nossa criatividade e dos nossos sentimentos, nós vamos estar formulando. Assim como também, para fazer um paralelo, aquelas que nós falamos, se gosta de mim é um favor, se não gosta são dois favores, também são palavras negativas que a gente poderia já arriscar. Já poderia. Não precisamos, eliminar. Não precisamos nem falar disso. Sabemos do ocorrido e silenciemos. Pode ser o primeiro exercício, o silêncio. Não vamos nos manifestar. Em conexão com Deus, vamos pedir harmonia, evitando essas palavras que têm peso também. Agora, na prece, é um bom uso quando nós estamos muito desequilibrados pela raiva, lê-las, porque envolvem. São maravilhosas, Sem dúvida. Pois é. Sabe, falando de palavra, como você disse, eu gosto aqui da palavra amável. Eu acho muito interessante, amável, a pessoa que é amável. Tem tudo a ver com isso, olha, a pessoa que goste de mim, eu quero que a pessoa me ame. Então, para a pessoa me amar, porque todo mundo busca o amor, mesmo que acha que está buscando dinheiro, que está buscando status, que está buscando realização em qualquer campo, no campo profissional. Na verdade, o que ela quer é amor. É amor. Nós buscamos amor e nós só nos iludimos sobre a maneira que vamos encontrar esse amor. Muitas vezes projetamos o amor numa pessoa, queremos o amor daquela pessoa, mas na verdade nós buscamos o amor. E o amor é a integração a Deus, a nossa natureza, uhum, né? a esse ser uno que já está dentro de nós. Esse reencontro é o sentido da palavra religião, mas não de religação, mas de se reencontrar mesmo com a nossa verdadeira essência. Todos nós queremos ser amados, então. Uhum. Só que, para ser amado, eu tenho que ser amável. Uhum. Isto é, eu tenho que ser uma criatura que seja fácil de ser amada. Tem gente que é tão fácil da gente amar, não é? É. Tem gente que dá um trabalho. Você se esforça que você quer amar a criatura, mas a gente não dá conta. Você olha e fala, não, eu vou mudar os meus olhos, aí vou amá-la, mas aí não dá. É difícil. Primeiro passo é reconhecer, né? Já estamos reconhecendo. Mas aí a gente não pode mudar o outro, mas a gente pode mudar a gente. Então, se eu quero que ele me ama, isso é, se eu quero que ele tenha bons sentimentos para comigo, o que eu tenho que fazer em primeiro lugar, então, é me transformar. Manifestar bons sentimentos. É exercitar as virtudes, é ser uma pessoa mais positiva, mais alegre, no limite também, né? Exato. A pessoa quer ser positivo, vira aquele chefe de excursão, né? É. Bom dia, boa tarde, boa noite, acaba também incomoda muita gente, né? Sem exageros, exatamente. Mas ser amável é isso, é ser uma pessoa positiva, não é aquela pessoa que está sempre reclamando da vida, reclamando de tudo, que quer ser o centro das atenções. Uhum. Poxa, olha para a figura do Chico Xavier. Sim. A gente olha para aquela figura do Chico e nós temos um exemplo ali, né? Se Jesus está longe demais, talvez nós não tenhamos uma ideia. A gente lê, né, vê as imagens de Jesus nas ilustrações dos artistas, mas o Chico, né, não estou comparando o Chico com Jesus, não é isso, mas é assim, está mais próximo. Está mais próximo, nós. A gente viu ele, tem filmes com ele, ele falando, se portando. Eu nunca vi o Chico atacando ninguém, mesmo os seus desafetos, que ele também teve. Ele teve problemas, né, durante a vida dele. Sabe uma passagem que eu lembro muito do Chico? É quando alguém vai falar alguma coisa mal de alguém e na ocasião nós lembramos o que nos marcou da nossa querida Vera Fischer, que na época, quando eu gravei, estava passando um momento muito difícil e estava sendo muito atacada. E alguém foi comentar dela para o Chico. O Chico, ele encontrou tantas qualidades nela. E cada vez que acontece alguma coisa que eu tenha que falar de alguém, eu lembro o que o Chico falaria. Olha que já é um freio, pelo menos. Se a gente não consegue encontrar qualidades, mas já é um freio, né? A gente lembrar o que o Chico falaria. Jamais coisas ruins, né? Só coisas boas. Então, Marina, é educar os sentidos, né? Porque para falar coisas boas, veja, um escritor. Pense num escritor. Para o escritor poder escrever um bom livro, quando você lê aquelas obras do Chico, aquelas descrições detalhadas da arquitetura, dos cenários, da natureza, do ambiente, você se transporta para aquele local, parece que você está vivendo aquele cenário. Mas para a pessoa escrever aquilo lá, ele tem que ter tido uma sensibilidade tão grande. Então, um escritor, eu estou dando um exemplo só de uma profissão, né, que exercita a sensibilidade, o escritor, ele tem uma visão aguçada, ele vê detalhes dentro de um ambiente, né, ele tem uma audição aguçada, uma percepção, uma sensibilidade, que são os sentidos. Ele tem determinados sentidos bem educados para exercitar, para exercer a função de fazer uma descrição detalhada. Então, isso que você falou, da gente fazer uma lista de qualidades da pessoa, requer também exercitar os nossos sentidos, né? O nosso olhar. Como treinar o olhar para ver qualidades Wilson, das pessoas? E aí a gente faz um link de novo com o início do primeiro bloco, onde você falou que Jesus era uma proposta mais demorada e Barrabás era uma proposta imediatista. O povo escolheu porque o povo quer, mas agora nós precisamos modificar porque a gente está à beira, né, de um novo planeta e o de regeneração vai comportar esse comportamento. O comportamento da gente pensar mais, trabalhar mais, se esforçar mais para a nossa melhoria espiritual. Eu tenho certeza disso. Eu sei que a gente vive um momento muito difícil na sociedade. Porque é como água que está cristalina e de repente você chacoalha alguma coisa, aquilo fica turvo, ninguém vê muito bem ali dentro. Eu acho que a nossa sociedade vive esse momento. Sabe, as descobertas tecnológicas, a utilização muitas vezes inadequada de recursos. Nós somos assim como crianças, é assim que eu vejo. Como crianças que estamos assim aprendendo, né, a utilizar, a usar os brinquedos ainda. E eu acho que quando, daqui a alguns anos, a gente vai realmente entender melhor a nossa posição. E aí talvez alcancemos, né, uma visão econômica, política, diferente, que vai refletir na sociedade e na vida da pessoa, que vai permitir que ela possa fazer escolhas de paz. Porque hoje em dia, a pessoa, o jovem, é muito complicado para o jovem. Eu vejo ali o Guilherme, quantos anos você tem, Guilherme? 24 anos, ainda tem 24, já não é tão jovem mais, já viu, Guilherme? Já. mas vamos colocar aí 17 anos, 18 anos, a gente tem visto tantos quadros de depressão, suicídios, a gente falou muito aqui em setembro sobre isso, suicídios de crianças, de adolescentes, são números absurdos. E a gente vai encontrar o quê? Uma pressão na sociedade, uma pressão, uma sensualização precoce, uma erotização precoce. Você tem uma pressão financeira. Tem jovens que são obrigados aí a demonstrar sucesso financeiro com 20 anos de idade. né? E são crianças ainda, na verdade. Então, tudo isso, eu acho que está levando a nossa sociedade a adoecer um pouco. E a pessoa que escolhe alguma coisa diferente... Eu vi um documentário recentemente, interessante, Marina, chama Minimalismo, eu acho que é isso, tem na Netflix. São pessoas que alcançaram o top da carreira, se tornaram CEOs de empresas famosas, de grandes empresas de tecnologia, chegaram ao topo, ganhando milhares de dólares por mês, né, viajando o mundo todo, e chegaram num ponto e falaram, não quero mais. Não quero mais essa vida, não quero mais. Quero viver uma vida simples, quero abrir mão de tudo. É minimalismo. É um tênis, uma calça, uma mochila. Interessante, né? Interessantíssimo. Porque eles que alcançaram... Porque chegaram lá para ver isso. Vem nos ensinar também alguma coisa, né? Interessante. E a gente que não chegou até lá fica pensando, não, mas eu quero testar mesmo na prática, né? Porque dizem que o homem inteligente aprende com os próprios erros, mas exato, o homem brilhante aprende com os erros dos outros. Bom, o livre-arbítrio está aí, né, para nós usarmos, vamos ver. Sem dúvida, mas assim a gente vai aprendendo a fazer escolhas, escolhas que não nos pressionem tanto. É. Né? Escolhas do dia a dia. Por exemplo, meu carro está andando, tá bom, dá para mim usar, dá para me mandar fazer uma manutenção, trocar o pneu e ficar com ele. Não preciso ir lá e trocar o carro, comprar um carro novo, financiar, né? De repente, viver uma pressão... Desnecessária, criando doenças, perturbação. Você acaba se afastando da espiritualidade por isso, né? Você acaba ficando perturbado, não consegue mal fazer uma prece de tanto nervosismo que a vida te impõe. Não é? E aí aquilo que o bem que você queria passa a ser um mal enorme, né? Exatamente. Amigos, agora é hora de falar dos nossos patrocinadores. Olha, a União Rádio Web é um projeto vinculado à USE, que é a União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba. E é mantida, a União Rádio Web, com a colaboração de um grupo de abnegados companheiros, de amigos que, unindo esforços, tornam possível que a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos possa alcançar os corações que dela necessitam. Sempre bom lembrar que esse programa aqui vai ao ar ao vivo, né, às quartas, às 7h30 da noite e aos domingos às 9h30 da manhã, mas depois ele é gravado também e fica aqui no aplicativo. Então, durante o ano todo você pode ouvir novamente, as pessoas têm acesso aos programas. Então, em algum momento alguém vai ouvir alguma coisa ali que vai ajudá-la de alguma forma. Nós agradecemos também a USE de Santa Bárbara do Oeste pelo patrocínio do programa Visão Espírita e edição de domingo. Lembrando que o programa Visão Espírita está no ar já há 19 anos. Começou lá em Santa Bárbara do Oeste, transmitido pela Rádio Brasil. E a partir do ano passado é que ele veio aqui para Piracicaba. Se você ainda não colabora, participe. Ajude a manter a União Rádio Web no ar. Você pode anunciar o seu negócio, a sua empresa, colocando um banner no aplicativo, no site da União Rádio Web, no portal da USE. Pode colocar o banner da sua empresa lá com um link para o seu site. Ou, se preferir, você pode depositar qualquer valor na conta poupança. Anote aí, pegue uma caneta que eu vou falar o número da conta poupança. 71850-4/500. Eu vou repetir. 71850-4/500. A agência é 5189, Banco Itaú. Agência 5189, Banco Itaú. Você não conseguiu anotar, acesse uniãoradioweb.com.br. Lá em cima tem um botãozinho Quero Colaborar. Vai para uma página com essas informações da conta bancária ou com o botãozinho do PagSeguro para você fazer a sua doação também pelo PagSeguro. E olha que interessante, para você acompanhar depois a utilização de cada centavo da sua contribuição, você acessa União Rádio Web, o endereço que eu passei, .com.br/prestação de contas. E lá você tem o lançamento a cada item, até o jurinho de poupança de 5 centavos é lançado ali. Quem cuida disso é o Luiz Pessoa Guimarães, o nosso amigo, um grande abraço para ele, que está fazendo palestra lá na Seara Espírita Renascer hoje. E você que assiste, que ouve o programa pelo aplicativo também, você vai ali na tela, no botãozinho superior, você clica ali nas três barrinhas, né, no canto superior esquerdo. Peraí que o meu está iniciando aqui. Ih, está demorando demais. Mas você clica nos três botõezinhos ali no menu superior esquerdo e você vai em programação. Programação. Ah, não abriu aqui para me mostrar para vocês. Bom, mas depois eu mostro. Quero aproveitar e falar também, estamos falando da UZI, quero falar que recentemente, vou colocar a data certa aqui, gente, para a gente falar desse assunto, é importante. Recentemente, olha lá, foi no dia 19 de outubro, a União Espírita de Piracicaba inaugurou um novo centro espírita aqui em Piracicaba. Lá no bairro Eldorado 2, o nome é Grupo Espírita Manuel Viana de Carvalho. Aquela região não tinha um centro espírita. Então, é um centro espírita filiado à UZI, o que é muito importante, porque a gente sabe, né, Marina, o espiritismo, ele tem uma certa liberdade. Então, é importante, a UZI atua, não de forma normativa, mas de forma a oferecer suporte para a casa espírita, né, para a condução das atividades, sempre, isso é importante para quem nos ouve aqui, né, uma casa que está vinculada à UZI, ela vai, muito possivelmente, estar alinhada aos preceitos, aos ensinamentos de Allan Kardec. Isso é importante para a gente, não é, Marina? Importantíssimo, muito importante. Existem casas que têm ali algumas atividades que... Né, não... Acontece que, com o passar do tempo, as novidades chegam e sozinho, muitas vezes, os componentes, os dirigentes, não conseguem avaliar se vai assimilando, né? Vai assimilando, incorporando. Uns chegam entusiasmados com uma ideia, com outros. E, na verdade, o trabalho maravilhoso da doutrina passa a ficar de lado. E novidades menos importantes são valorizadas. E é o que nós não podemos deixar. Porque o trabalho da doutrina foi enorme e nós temos que conservar. E a doutrina só é suficiente, não é? É o bastante, não é? Não é que bastante dá e sobra por muito. Muitas encarnações nós teremos para aprender só o que tem nas cinco obras básicas. Tem um amigo que diz isso, falou assim, cada encarnação, a gente fica bom em uma dessas obras... É muito. Em cinco encarnações, seria maravilhoso. Maravilhoso. Já, né? Mas a gente quer, né, abraçar o mundo, abraçar, muitas vezes, trazer tudo aquilo que é... Por isso que tem que ter disciplina. É. Né? Para estudar o Espiritismo, tem que ter disciplina. A gente sempre fala aqui, comece pelo começo, leia as obras básicas. E uma casa espírita bem alinhada, bem orientada, vai saber oferecer essa orientação. Abri o meu aplicativo aqui, viu? Uhum. Então, clica nos três botõezinhos lá. Aí embaixo tem... Contas, ó. Aí em contas você vai encontrar prestação de contas 2018 do ano passado e 2019. Aí clicando ali você vai abrir e vai ter acesso a cada um dos registros, né, dos lançamentos aí para acompanhar os valores que você doou. Falando lá do Grupo Espírita Manuel Viana de Carvalho, anote aí o endereço, ó, é Avenida Romeu Ítalo Ripoli, número 266, Jardim Eldorado 2. Para quem não conhece, Ítalo Ripoli, aquela avenida, aquela entrada por trás ali da Unimep, é aquela rua que dá de frente, bem naquele balãozinho da Unimep ali. Então, é muito fácil o acesso. Então, passe lá, venha conhecer. Nós temos atividades lá às terças-feiras, às 20 horas, que é um estudo público do Evangelho, né, que tem também atendimento fraterno, seguido de passe. Tem às quintas-feiras, às 20 horas, um curso de introdução a Fundamentos da Doutrina Espírita, tem também atendimento fraterno e passe. E aos domingos, às 9 horas da manhã, palestra, domingo 9 da manhã, palestra, evangelização infantil, também atendimento fraterno, seguido da aplicação de passes. Então, passe lá a conhecer o Grupo Espírita Manuel Viana de Carvalho, na Avenida Romeu Ítalo Ripoli, 266, Jardim Eldorado 2, ali região do SECAP, Casa Espírita, vinculada à União Espírita de Piracicaba e afiliada à UZI, União das Sociedades Espíritas. Vamos de música agora para dar tempo para a gente tomar uma aguinha e retornamos em breve. Hoje eu trouxe uma música um pouco diferente. Falamos de liberdade, é uma música muito emocionante, que foi escrita na época da ditadura militar. Portanto, ela foi censurada. E o que o cantor fez, Milton Nascimento, que é o compositor, ele gravou a música vocalizando, sem letra. Mas é de uma profundidade tão grande. Eu peço que o ouvinte, quando ouvir, crie em sua tela mental, pense, talvez, não sei, num escravo, né? Sofrendo a violência, tendo a sua liberdade tolhida. E eu acho que isso vai ser emocionante. Guilherme? Posso me prender? Gostaria de ficar, mas não posso. Eu sou do mundo. Eu sou do mundo. Eu sou do mundo. Bem, amigos, estamos de volta depois dessa linda canção, na voz de Milton Nascimento. O nome da canção é Francisco. Para o terceiro bloco do nosso programa Visão Espírita, dessa noite do dia 6 de novembro, no terceiro bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre uma data que já passou, na verdade, que foi sábado passado, mas É importante, a gente está falando de mediunidade no terceiro bloco do programa, e tem bastante relação, né, com a mediunidade, com a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual. No último sábado, né, se eu não me engano, foi dia 2 de novembro, é um dia que é celebrado o Dia dos Mortos, o Dia de Finados. Então, eu trouxe um texto aqui do Espírito Emmanuel. Eu vou ler um texto breve, curtinho, e depois a gente vai bater um papo sobre isso, sobre essa data, sobre o que acontece nessa data, né? O significado dela, se existe uma comunicação mesmo com os espíritos, se a data propicia alguma coisa. Enfim, a gente vai entender um pouco mais essa questão. O texto chama Ante os Mortos, é do Espírito Emmanuel, e foi extraído da obra Canais da Vida, também psicografada por Chico Xavier. É verdade que te martirizas à frente da morte na terra, mormente quando a morte surge a ceifar-te os entes caros. Aflitiva é a contemplação dos que partem do mundo em nossos braços, quando nos achamos no mundo, muita vez a nos endereçarem angustioso olhar, como a pedir-nos mais ida no corpo físico, sem que nos possamos arredar da impossibilidade de fazê-lo. Profundamente constrangedora é a mágoa de sentir-lhes as mãos desfalecentes em nossas mãos ansiosas na despedida. Entretanto, pensa neles, os companheiros que partem, na condição de viajores amados, que te deixam provavelmente carregando consigo indagações muito mais agudas do que aquelas que te estacam no coração. Reflete nisso e não lhes agraves a dor. Muitos deles se afastam marcados por impositivos urgentes de reajuste, compelidos a se arrancarem de hábitos longamente estabelecidos, quase sempre oscilam ante os chamamentos da rotina terrestre e as exigências de renovação da vida espiritual. Isso lhes custa empeços e problemas para as readaptações necessárias. Mentaliza-os na condição de criaturas queridas em refazimento, para que se afeiçoem sem maiores delongas aos encargos novos que os aguardam. Abençoa-os com as tuas melhores recordações, porque as lembranças ou as palavras alcançam a todos eles com um endereço exato. Compadece-te dos supostos mortos e abstenha-te de sobretaxar-lhes as preocupações com o pranto da angústia. Ao invés disso, dá-lhes a cobertura afetiva, cumprindo tanto quanto possível os deveres que estimariam ainda continuar a satisfazer. Eles estão em outras faixas de vivência, mas não irremediavelmente distantes. São amigos que te antecederam na inevitável viagem para a vida maior, a te rogarem auxílio, a fim de se retornarem no próprio equilíbrio ante o desempenho das novas tarefas que abracem. Não ouvides. Converte a saudade em oração de esperança e enviam-lhes os teus pensamentos de compreensão e de paz. Ampara-os agora, para que te amparem depois. Bem, em cima desse texto de Emmanuel, a gente encontra aqui muitas orientações, a gente vai falar sobre elas também. Mas assim, acho que para a gente começar, para abrir, a gente sabe que esse Dia de Finados é uma data que foi instituída pela Igreja Católica, que tem o objetivo de celebrar os mortos, né? Como nós, espíritas, interpretamos, né, esse dia, essa celebração de uma maneira geral? Bom, como seres humanos, nós temos necessidade do simbolismo das datas, não só dessa dos mortos, como de todas as outras, para que a gente se ligue, né, e passe para os para os que vierem depois de nós, todo, né, o conhecimento, as datas marcam simbolicamente os fatos. A construção histórica mesmo. Exato, né? Mas o Espiritismo nos diz que o pensamento é tudo, né? E não seria naquele dia, para quem perde um ente querido, que ele iria celebrar a data. São todos os dias, né? Os afetos, aqueles a quem somos ligados. Todos os dias nós podemos, estaremos ligados a ele. Então, é agradável a quem parte ser lembrado. Mas como disse mesmo no poema de Emmanuel, com aceitação, né, com compreensão da vontade de Deus para aquela criatura, né, que a sua partida tenha acontecido. E eu costumo dizer, Wilson, muito quando eu sou chamada, nos casos amigos, né, para falar em algum velório, que sejam de espíritas, né, eu costumo dizer que a morte não pode ser uma coisa ruim, porque nascer, viver, crescer, multiplicar-se e morrer é tudo plano de Deus. E tudo que vem de Deus é perfeito. E a morte do corpo também haverá de ter sua perfeição dentro do quadro. Agora, costumo também lembrar que Richard Simonetti, que eu gosto muito das colocações dele, ele diz assim que nós não conseguimos assimilar plenamente a ideia de que o Espírito Eterno, se somos espíritas, estamos falando em termos da visão da doutrina espírita, o Espírito Eterno segue seu destino no plano espiritual, sendo o cemitério ou a data somente um lugar onde nós deixamos nossas vestes carnais. Isso é muito importante a gente se fixar nesse ponto um pouquinho, Marina. Então vamos entender para o nosso ouvinte, reforçar essa ideia para o nosso ouvinte. Nós somos seres interdimensionais. Nós estamos aqui e interagimos tanto no plano físico, nós impressionamos e somos impressionados por meio dos sentidos no plano físico, mas também no plano espiritual. Então, ao mesmo tempo, então, o que você disse é muito importante. Um pensamento alcança a pessoa onde ela estiver. Então, um bom pensamento vai alcançá-la onde quer que ela esteja. Se ela estiver numa posição difícil, vamos citar um exemplo, nós espíritas temos vários exemplos, mas André Luiz, quando desencarnou, ele passou 8 anos numa região... numa região de trevas, né? Se o nosso ente, se aquela pessoa que a gente está lembrando estiver numa situação dessa, com o pensamento, então, a gente tem condição de alcançar, né? E esse pensamento pode ser positivo para essa pessoa, Marina? Sim, com certeza. Né? Chega de diversas formas, conforme o espírito estiver em condições de compreender, né? Como é chegado. E é isso que é válido, e é isso só que conta para a doutrina espírita. O pensamento é tudo. Estou fazendo uma suposição aqui com a obra de André Luiz. Enquanto você me falava, me ocorreu que depois de algum tempo que ele já estava recuperado, ele já tinha sido cuidado lá em nosso lar e tudo mais, ele tomou conhecimento que durante aquele período, após o desencarne dele, só uma pessoa que fez prece por ele, não é isso? Uhum. Era uma senhora, isso, né? Muito que simples. Foi ajudada, né? E ele até, eu me lembro que ele teve uma oportunidade, pelo menos que ele a encontrou, né? E que ele meio que disfarçou, que não a conhecia. Uhum. Porque ela era meio pegajosa, aparentemente, não era isso? Então ele encontrou com ela num jardim lá do nosso lar, meio que fingiu que não a conheceu e tudo mais, meio que a desprezou. E depois disso ele tomou conhecimento que ela era a única pessoa de todas as pessoas que se mantinham pedindo por ele. Né? Pedia para que Deus o ajudasse, porque ele tinha sido um homem bom e ele foi bom para ela em alguns momentos, mesmo que meio forçado, mas ele foi, né? E aí eu faço uma pergunta, uma provocação, Marina. Ele ficou 8 anos nas zonas inferiores. Se tivessem uma centena de pessoas orando por ele, talvez ele tivesse abreviado esse tempo? Boa pergunta, boa provocação. É lógico que depende de nós também, né? Tudo isso ajuda muito, mas tem que ter a nossa parcela, né? É, a contrapartida nossa é muito importante. É. E aí eu vou trazer uma outra reflexão, né? Uma outra história, que é o Bezerra de Menezes, quando desperta no plano espiritual. Uhum. Né? Quando ele desperta, eu não lembro em que obra, mas acho que é numa obra do Divaldo, eu não tenho certeza, mas enfim, que relata ele sendo acordado. E Celina está presente, que Celina é uma representante de Maria. Uhum. E quando ele acorda, ele escuta um vozerio de uma turba e ele não reconhece, né, uma multidão de pessoas. E com alguma dificuldade, ele pergunta para Celina o que era aquilo. Ele diz, estão aqui por você. E ele, então, é conduzido até a sacada e lá ele observa lá uma multidão de pessoas, nem me lembro quantas, milhares de pessoas, todos lá pedindo por ele, orando por ele. Imagine a importância agora do que nós vimos no quadro anterior. O que é interessante do Espiritismo é isso, né? Como as coisas se ligam, né? Exato. Então, o quadro anterior lá, que falava sobre a importância de ser amado, das pessoas gostarem da gente... Uhum. Então, aquelas pessoas pedindo por ele, certamente o reenergizaram imediatamente. Ele já teve um despertamento quase que imediato no plano espiritual, né? Então, exato, faz muita diferença, sim, né? Na hora do desencarne, que as pessoas sejam queridas. Mas ele trabalhou por isso, né? Aqui na Terra. Veja como não é importante mesmo isso que você falou, de ser amável. De fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem, né? E ele diz isso mesmo, porque, olha lá, e aqui no final do texto, ampara-os, no último parágrafo lá, ampara-os agora para que te amparem depois. Né? Aqueles que nós amparamos hoje, um dia nos ampararão. E para nós só concluímos isso, esse pensamento de que o pensamento é tudo, né? O pensamento nos leva aonde ele estiver, né? Quando André Luiz já estava socorrido em nosso lar e teve a oportunidade de vir visitar a esposa, e num momento de desequilíbrio por ciúme... Imediatamente seu pensamento o levou novamente para as zonas inferiores, que ele soube sair depois. Pois é, mas ele já tinha aprendido um pouquinho, já estava mais educado. Já estava, né? Mas pra fraquejou. Para nos mostrar... que e leva imediatamente. Então, esse nosso ente querido, nós podemos acessá-lo. Na era da internet, nós não precisamos exatamente acessar nosso ente querido no cemitério. É um WhatsApp quase, um pensamento é um WhatsApp para ele, né? Ele recebe a mensagem instantâneo, lá. Instantâneo. Entendi. Os livros nos mostram, né? Então, eu vou aproveitar, então, a analogia que eu fiz do WhatsApp, né? Que você manda uma mensagem para alguém... E se você ficar mandando uma mensagem o tempo todo para a pessoa? O que acontece? Aí é chato, né? Aí é obsessão, né? Então, deixa eu aproveitar e falar. Dependendo do pensamento, então, fixar o pensamento no desencarnado pode prejudicá-lo? Tem essa questão. Depende como nós lidamos com a situação. A aceitação dos planos de Deus, a aceitação da partida... Vai ser uma coisa suave os pensamentos, vão ser pensamentos suaves. Agora, se você pensa com uma saudade doentia, com uma amargura... Uma revolta, da mesma forma que a prece é sentida, ele sentirá, só que negativamente daí. Vai gerar sofrimento para ele. O Espiritismo nos mostra em várias obras que nós não deveríamos, né? Ter esse tipo de comportamento, porque dificultamos muito. Novamente a liberdade aparecendo aqui, né? Então, amar é saber conceder dar a liberdade. Espaço, dar espaço. Para que, como o texto diz aqui, ele agora vai se ocupar com outras coisas. Coisa. É um momento novo para ele. Ele vai se ocupar com outras atividades, com outro aprendizado. Esta fase passou. E se nós considerarmos a brevidade dessa vida material, é muito breve, Wilson. É. Né? Nós aprendemos a paciência de esperar essa brevidade. Olha como o pai é maravilhoso. Para depois nos encontrarmos e termos o merecimento do encontro. Não tenha pressa que vai. Vai. Não tenha pressa que a gente vai também. Vai não se também. Preocupe. Agora me diz, e o cemitério em si? É claro que por conta de uma tradição, né, as pessoas vão lá para os locais onde estão os despojos, né, onde foram, né, depositados ali. Mas precisa ir ao cemitério para estabelecer essa relação? Não é uma necessidade do espírito que partiu. Talvez seja uma necessidade mais daqueles que ficaram e ainda não... Para ter a lembrança mesmo, talvez a construção, né, remeta a uma lembrança mais forte. E talvez não tenha, e não tendo a mesma concepção que a doutrina espírita tem da vida após a morte, ainda estejam ligados a essa necessidade. Então, nós devemos respeitar, mas não seria uma necessidade do espírito, porquanto o espírito pode receber nossas intenções em prece, em afeto, em qualquer lugar que estivermos. Marina, ainda falando sobre esses locais, né? Esses cemitérios, existe a possibilidade nesses dias em que tem muitas pessoas lá, muitas pessoas talvez sofrendo, não sabendo lidar, como a gente está dizendo aqui, com essa ausência, aquele sofrimento, aquela perturbação por conta daquele que foi, é possível que esses cemitérios também tenham uma presença pesada, negativa, pode afetar alguém negativamente? Olha, como dizem os espíritos, nós vivemos cercados dos espíritos. Não só nos cemitérios. Não só nos cemitérios. Então, eu vejo assim, como dependendo do espírito, o espírito aqui no sentido figurado, de quem vai visitar e como lida com isso, pode atrair, sim. Entendo. Pode atrair. Mas, vamos dizer, está tudo dentro da experiência que nós temos que viver, né? E aí, os que são médiuns relatam sensações quando vão ao cemitério. Nem sempre tão positivas. É. Mas está dentro das vivências que nós temos. Como nós lidamos com toda essa temática dentro das nossas crenças. Então, aceitando tudo isso como um caldeirão de aprendizado, faz sentido. E quem vai aprendendo que nós podemos acessar de onde estivermos os nossos entes queridos, nós vamos transformando e vamos modificando esse saber, né? Muito bom. E aproveitando, né, que você falou sobre isso, é o que o Espiritismo propõe com relação à mediunidade. É a educação da mediunidade. Educação. Porque o médium, isto é, a pessoa, o médium nada mais é do que uma pessoa. Todos nós temos alguma sensibilidade, sofremos influência em algum ponto, somos todos médiums, como Kardec diz. Mas aqueles médiums que tem uma sensibilidade maior mesmo, né? Aquela pessoa que muitas vezes se sente mal num ambiente, numa multidão, entra no supermercado, já muda o humor dela, né? Aquela bipolaridade, é uma antena parabólica, ele vai captando tudo, não é, Marina? Vai captando tudo quanto é influência, sintonizando tudo quanto é rádio ao mesmo tempo. Essa pessoa num cemitério é perturbação total. Exato. E o Espiritismo, então, a proposta é a educação mediúnica, é educar esse médium de forma que ele possa utilizar essa sensibilidade nos momentos certos, por exemplo, no trabalho mediúnico, numa casa espírita, e com o objetivo certo, né, de auxiliar realmente aqueles espíritos comunicantes. Então, essas pessoas que sofrem muito perturbações, o que precisam se educarem mediunicamente. E o melhor lugar é uma casa espírita, com certeza. Com, né, certeza. Para buscar essa educação mediúnica. Marina, o tempo passa muito rápido. Passa. Então, olha lá, já estamos acabando. Mas dá tempo, eu trouxe uma poesia que é do espírito Casimiro Cunha, chamada Não Comentes o Mal. Falamos hoje em pensamento, em tanta coisa, então a poesia é sobre isso, sobre não comentar o mal, trouxemos lá no nosso primeiro texto, né? Essa poesia foi extraída da obra Cartas do Evangelho, também psicografada por Chico Xavier. Meu amigo, não comentes os males de teu irmão. Também vives no caminho da dor e da imperfeição. Se vires num companheiro mazelas e cicatrizes, lembra que o Mestre abraçou os pobres e os infelizes. Jesus não veio atender aos caprichos do mais forte, mas consolar sobre a terra as desventuras da sorte. Alguém errou? Guarda a calma na esfera da opinião. Às vezes tudo não passa de malícia e incompreensão. Recebe com vigilância quem acuse alguém contigo. Quem fala mal dos outros não pode ser teu amigo. Quem segue o Divino Mestre em espírito e verdade conhece mais que a dos outros a própria necessidade. Bendita a boca fraterna que não vibra ou fala a esmo. Cuidado, o bom julgador julga os outros por si mesmo. Bem, amigos, nós selecionamos aqui a agenda para os próximos dias, entre os dias 7 e dia 12, agora de novembro. Álvaro Augusto Vargas, na quinta-feira, amanhã, dia 7, na Associação Espírita Bento do Amaral, França, em Piracicaba, às 20 horas. Rogério Azevedo, dia 8, sexta-feira, às 20 horas, no Centro Espírita Lázaro José, em Rafar. Sandro Moretti, segunda-feira, dia 11, às 20 horas, no Grupo Espírita Luz e Verdade, em Piracicaba. Novamente, Álvaro Augusto Vargas, segunda-feira, dia 11 do 11, no Centro Espírita Doutor Bezerra de Menezes, em São Pedro, vai ser às 20 horas. Alex Bonafini, terça-feira, dia 12 do 11, às 20 horas, no Centro Espírita O Bom Caminho, Distrito de Ártemis, em Piracicaba. Rogério Azevedo, próxima terça-feira, dia 12 do 11, também às 20 horas, na Associação Espírita Urubatão, em Piracicaba. E Álvaro Augusto Vargas, novamente, trabalhando bastante, o nosso amigo, na próxima terça-feira, dia 12 de novembro, às 19 horas, no Grupo Espírita Fora da Caridade Não Há Salvação, em Piracicaba, grupo que a nossa amiga Marina trabalha, né, e coordena. Estamos chegando ao final de mais um programa Visão Espírita. Se você perdeu alguma parte deste programa, ou mesmo se deseja ouvi-lo novamente, ele será retransmitido às segundas, quartas e sextas-feiras, às 12 horas. Às terças, quintas e sábados, às 4 da manhã, para quem acorda bem cedinho, e às 20 horas. E também aos domingos, às 4 da manhã e às 12 horas. Pelo aplicativo, como eu disse, você pode ouvir a qualquer hora, ele vai estar lá disponível. Selecione lá, né, o arquivo, o ano de 2019, você seleciona o programa e ouve novamente. Lembrando que estamos também ao vivo todos os domingos, né, a partir das 9h30 da manhã, e todas as quartas, como hoje, 7h30 da noite. Programa Visão Espírita, que está no ar desde 1999, portanto, já são mais de 20 anos, levando até você a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. São seus integrantes: Alain Diniz Souza, Alex Bonafini, Álvaro Augusto Vargas, Francisco Mourão, Geraldo de Tarso, Luiz Pessoa Guimarães, a nossa amiga Marina Jevartoski, Maria Antônia Paduan, Sérgio Aguiar, que vai viajar, que estaria conosco aqui, mas não pôde participar porque vai viajar. Um grande abraço para o Sérgio, uma boa viagem. E como operadores de som, o amigo André Sanson, que trabalha aqui aos domingos pela manhã, e o Guilherme Pereira, que está conosco aqui. E na apresentação, este que vos fala, o Wilson Roberto Garcia. Vou ficando por aqui, desejando a todos, hoje é quarta-feira, uma quinta, uma sexta, um final de semana repleto de luz, de entendimento, de oportunidades. Eu quero aproveitar e falar que a Marina Jevartoski, né, que está aqui conosco hoje também, estará lá no Manuel Viana de Carvalho também, no próximo domingo agora, fazendo a palestra, domingo dia 10 do 11, às 9 horas da manhã, fazendo a palestra A Paz do Cristo. Então, se você aproveita, já conhece a Marina lá, já conhece o Grupo Espírita também, né? Passo aqui para a Marina, para as últimas considerações, Marina, e termina com uma prece, por favor. Pois não. Nós agradecemos, né, a oportunidade de podermos estar falando de um assunto tão maravilhoso que é a liberdade e, por que não, também a questão da morte, né? Que devemos começar a vê-la de uma maneira diferente, conforme o Espiritismo nos ensina. Para podermos, quem fala sobre a morte vive melhor esta vida. E assim, então, nós, em oração, agradecemos a espiritualidade amiga que sempre está presente quando estamos reunidos para falar em nome do nosso Senhor. Que todos nós possamos ter uma noite de sono maravilhosa, lembrando, Senhor, que nas nossas obras básicas, na emancipação da alma, é como se estivéssemos morrendo todas as noites. Portanto, nós agradecemos. Não esquecestes de nada para nos fazer nesta terra. Sentimo-nos amparados por esta espiritualidade maravilhosa, por vossa misericórdia. E assim nos despedimos deste programa, deixando a todos um forte abraço e a espiritualidade amiga, enorme gratidão. Que assim seja. Você acabou de ouvir programa Visão Espírita. Fique agora com a programação da União Rádio Web, semeando as sementes do amor.